Minha ressurreição, seu maior problema. Me negou 3 vezes, hoje quer me amar. Talvez não atenda seu telefonema. Talvez não atenda, não sou seu esquema. Minha ressurreição, seu maior problema. Me negou 3 vezes, hoje quer me amar. Talvez não atenda seu telefonema. Seria aqui o calvário da estrela. O brilho tá lá, já nasceu com ela. Olha pro escuro e poderá vê-la. Já explodiu, mas ainda cintila. Nem amarela, azul da tela de plasma. Roubaram sua alma, comeu na mão. Teve na palma, prego na trama do seu destino. Um se emociona, dois se apaixona. Quem que te ama, geral te quer. Sem decifrar, só devorar. Não te sentir, demônio, mulher. Cava com colher, fuga da prisão. Fora do seu domínio, meu tesão. Meu raciocínio, conheço esse chão. E sigo pulando os crânios desse lugar, seu local. A dor abaixo do Equador não tem que ser igual a quem sempre usurpou. É só topor o topo. Não vem pagar de gestor. Não me dou, não topo o extermínio do meu próprio corpo. Lanço pronto o meu foco. Tira esse peso e vou. A olhos nus eu vejo. No fim do túnel a luz. É que um X em me inclui. Crucificada pelo sistema. Minha ressurreição, seu maior problema. Me nego 3 vezes de quer me amar. Talvez não atenda seu telefonema. Talvez não atenda, não sou seu esquema. Minha ressurreição, seu maior problema. Me nego 3 vezes de quer me amar. Talvez não atenda seu telefonema. Pro negócio tem que ser maiúscula, máscula. Minha arte não é fixa ou frila. Próxima promessa nem rolo, fura a fila. Minha mácula ainda mancha o asfalto. E é fato, embaixo do asfalto tem terra. Entre a terra meu rio fluiu, entrou no cio das ideias mais quentes. Mesmo soterrada nascente, o tráfego e o processo andando assim lentamente. Sempre fui pra frente, cria da boca. Minha voz é com a rouca. Meu canteiro de obra nunca acaba. Tem poeira de sobra, de sombra. Cabra, eu digo que sou gênia, dizem blasfêmia. A fome da fêmea de milha, de milhas. Não é daqui ali, sem Ritalina sou mais Ritali. O fruto é sabor tutti-frutti. Já vou partir pra dentro de mim. Nasci no coração e virei imensidão sem fim. Tira esse peso e vou. A olhos nus eu vejo. No fim do túnel a luz. É com X e me inclui. Pelo sistema. Minha ressurreição é seu maior problema. Me nego 3 vezes de quer me amar. Talvez não atenda seu telefonema. Talvez não atenda, não sou seu esquema. Minha ressurreição é seu maior problema. Me nego 3 vezes de quer me amar. Talvez não atenda seu telefonema.